destino, viver assim, triste agonia viver sem ti. Eu vivo perdida neste mundo, meu último fracasso. Não queres nunca mais voltar a estar perto de mim, que não te importa o meu modo de viver, nem te interessa o meu fim. Sei que ainda que eu morra, tu não vais querer saber o que senti nesta agonia de viver longe de ti, sofrendo assim. Tu serás meu último fracasso. Não terei. Mesmo assim, não conseguindo teu calor, és meu amor. Bem feliz meu coração.